Nave Beat, vai abrindo os caminhos, Kiko Dinucci. Vai abrindo os caminhos, Mario C. Abrindo os caminhos, Pedro Garcia, vai. Vai abrindo os caminhos, Vander Pires. Abrindo os caminhos, Nega Duda, vai. Vai abrindo os caminhos, Top Killers. Vai abrindo os caminhos, Benegão. Vai abrindo os caminhos, Matheus Aleluia. Vai abrindo os caminhos, Alcione e Mumuzinho. Vão abrindo os caminhos, Aloysa. Vai abrindo os caminhos, Rodrigo Campos, vai. Vai abrindo os caminhos, Negreiros. Abrindo os caminhos, Marlon. Abrindo os caminhos, Thiago França. Abrindo os caminhos, Jussara Marçal. Abrindo os caminhos, Luiz Antônio Simas. Abrindo os caminhos.